Autorizado 01, no chame táxi, 4234. Luna 092, táxi lento, reporte antes da Juliette. Portão previsto 5, aeronave da companhia iniciando o pushback. Reporte antes da Juliette, 092. Continua de Salvador, bom dia. Aqui é o Serra Lima, decolado da ONU 7, saída da Coral, uma centena na sua escuta. Serra Lima, troque o código, achando 5147. Isso foi conforme autorizado. Confirme. Troque o código para 5147, suba até 100 na saída Coral. Sim, 5147, Coral, uma centena. Azul 2783, parte 3, coordenação que solta o champanhe. Call Kiven, 2014, lying, bomb position. Romeu, é até o meu Golfo, prossiga. Salvador, eu 2223 da passareta. Prossiga. Poderia coordenar com o Centro Recife e autorizar direto o POR? Aguarde. Gente, ou direto com o PIS? Barra Romeu, Kilo Serra Lima, controle. A sua escuta, controle, prossiga. Serra Lima tem... É, confirma o destino. Sierra, Sierra, Delta Mike, Fazenda Serinha em Ituberá. Kilo Serra Lima, informa o estimado do pouso. 1101 Zulu. Essa localidade se encontra na radial de Salvador 237, afastada 68 milhas. Aqui, 3 horas de 10 autonomia, 120 POB, altera na CO. 4234, confirma as informações, por gentileza. 3 horas de 10 minutos de autonomia, 120 POB, altera na CO. Saque se a direita vem aí, ponto de espera, 1895, ajustado 1015, bom voo. Espera, 2942, obrigado. Correção, ajuste no 094. 094. O voo no 649 para o táxi. 82 a bordo, 311, Galeão. Táxi autorizado até o ponto de espera, via pátio Índia, por no ponto de espera, torre 1895, ajustado 1014, bom voo. Seguindo o azul, ponto de espera 1895, 1014, dono 649. Eu preferi. Maravilha, vai voar direto do destino, aqui no Serra Lima. Claro, Serra Bravo, Maquilo. Autorizado, táxi em frente, segunda direita, Índia. Ponto de espera, torre 1895, ajustado 1015, bom voo. Ah, o ajuste corrigido é 1094. Afirma, tem um Golfo, prossiga. Terra Romeu Golfo, prossiga. Alta e clara. Tá, 104. Terra Romeu Golfo, copiou? Cuidado. A decolar, 350 graus, 02 nós. Cuidado, né, decolar, 0242, versado. Copio o senhor 5x5. Passarela 2223, está autorizado a vitória da conquista. Gente, conquista na proa, muito obrigado. Salvador, oi Salvador, bom dia, gol no 649, ponto de espera, dá um no zero por ano. Mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, gol no 649. Oi Salvador, bom dia, como é o meu? Afirma. Para a terra de raio. 4x4. Obrigado. Gol no 649, autorizado, a linha em manter. A linha manter no zero, gol no 649. Azul 4234, decolou os 47, chama o controle em 120 decimal 8. 08, boa, azul 4234. Mantenha o ponto de espera. 4234, contato radar, subi, mantenho 350 via PUCA. 350 via PUCA, azul 4234. Careiro 2223, estamos a Recife, ano 288, alterna 135, decimal 3. Confirmando a secundária, 13535? 1353, a secundária. 1288, 1353, o 22, 23, bom dia. É o Mike Echo, Juliette, confirma. Autorizando decolar, vento variável com 2 nomes. Autorizando a decolagem 10, voo no 649. Bom dia, Antônio Juliette Serra. Autorizado Manati, 1000. Conforme rota do plano, pista 17, primeira curva à direita, inicialmente no axé. Controle opera em 120.8, torre em 1895. O transponder 0133. S9 no PB. Velocidade de aeronave comporta quantos? Gente, obrigado. E9 é bom, chama a turma para acionamento até o Juliette Serra. Bom dia, bom voo. Está encontrando o visual, solicita da regra. Serra Lima, regra modificada na 049. Está com referências visuais para altitude de tráfego e repassa passando 3.500 pés. Controle Salvador, vou no 649, 2100 na Dael. 649, você mantém 360 via Dael. 360 Dael, quando possível, por seguro, vou no 649. Azul 2783, autorizado decolar, 050 graus, 029. Azul 2783, decolou 5-2, chame o controle. Controle 1208, graças. Salvador, bom dia, o Azul 2783, perfil Arbor, na sua escuta. 2783, contato radar, se mantenho no 80, sem restrição, faz Arbor. Ok, sem restrição, 180, perfil Arbor, 2783. Do 4234, chama Recife, 126.85. 265 Recife, azul 42, por favor. Estou no 649, chama Recife, ano 3325, alterna 1 no 251. 3325, 251, agora 649. Azul. 49 81 full established on the ILS. We have the runway inside. Azul 4981, contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, come on. Salvador Tower, Azul 4981. Azul 4981, continue your approach, wait landing clearance. Waiting for landing clearance, Azul 4981. Chalibre está presente, bom pouso. Azul 4981, check landing gear down and locked, clear to land, runway 10, wind is calm. Clear to land, landing gear down and locked. Diga mais direto, meu. Na vertical da BR-324, deslocando ao norte, tem intenção de sobrevoo mais próximo do aeródromo, região de Cajazeiras 8. Uma milha e meia afastada da BR-324, informa fazendo ponto para adentrar mais próximo do controle, mais direto, meu. Mike Eco Charlie. Papa Romeo, Mike Eco Charlie. Torre Salvador. Lá no ponto da massa, o plano de voo para o controle. Instruções para acionamento obterá em 121 décima 1 com o solo Salvador inicialmente. 121 décima 1, confirma? Afirma. Obrigado, bom dia. Azul 4981, on the ground at 59, leaving the runway next to the right. I'm aware that you are transporting vital organ to transplant. Contact Salvador ground 121 decimal 1. We don't have the word organ, so contact 121. Okay, so I have disregard this that information. Roger, Azul 491. Okay, because the infrared administration told us that you have this transport. Okay, I'm disregarding. We haven't received anything. Perhaps in the next flight we are going to receive those orders. Okay. American 229 is called guidance, descending to 3,000 feet, 22104, flying Luna position. Yeah, this is 1014, direct west. Direct to Luna position. Direct to Luna position. To the module. Try 121 decimal 1. Good morning, 4981, I report before Juliet. Juliet Gate 01 on 4981. Vai permanecer nessa posição? Essa posição é escuta permanente, mas filha de Romeu. Serra, controle 1 da etapa decimal 8, bom voo. Gato. 2 em Salvador, Papa Romeo Hotel Juliette Serra, bom dia. Hotel Juliette Serra, o número pés, direto Manati, reporta livrando a CTR. Reportarei Hotel Juliette Serra. Como é que é com o Charlie? Estou autorizado, Serra 9, Mediliette Oscar, nível 095, decola 17, curva esquerda na saída Conde. Perdão, corredor forte, mantém restrição de 1000 pés sobre mesmo. Após prossegue via Conde, Aru, Dendo e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5497. Gentileza, modifica o transporte para 0263, estacionamento da sacolagem, senhor da torre agora, 11895, existe na 014. Clear as delivery, good morning, Charlie Scargo 424 Heavy, stop 7, request clearance to Campinas. The information out there. Stand by, seu cliente. O Mike é com o Charlie, o contagiamento está correto. Por gentileza, modifica o transfone apenas para 0263. E chame em torre agora, em 1895. Ajuste na 014. Bom dia, prossiga. Altimetro 1-0-4, livre taxi, chama para ingresso. O 4-4. Brasil 8360, aprovado Guarulhos. A saída da Elisa Fátima, São Pedro 10, Taubaté. Doutor de TV 120.8, 5-4-1-4. Na 6312, aciona a identificação, desça para 3.000 pés, ajusta na 0, 1 no 4 e mantém a high speed. O Charlie Cargo, 42, 42. Roger, standing by, Charlie Cargo 424 Heavy. Azul 2783, chamou o centro Recife, 1-22-8, alterna 1-35-3. Charlie, a linha decola da 17, vento calmo. Starcan 69, distance 2000 feet, 2801, 4. Clear JLS final, report established. 2001-4, report established final, American 9. Charlie, decolado ao 09, mantém essa frequência, reporte livrando através da 28. Mantém a frequência, reportará livrando através da 28. Está presente, se deslocando para o setor X. Mantendo o mesmo sobrevoo, mais que Juliette Romeu, se autorizado, escuta permanente. O Mike Juliette Romeu, inicialmente está autorizado, porém está sujeito ao tráfego. Gente, totalmente condicionado, Mike Juliette Romeu. Charlie Cargo 424 right to copy. Ready to go for the Charlie Cargo 424 heavy. Free to Campinas, flight level 360, runway 10, right turn after the departure. Da El Departure, Delta, Alpha, Echo, Lima. Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha. Motiva Transition, Mike Oscar Tango via Alpha. Airway up is 10. Pumbavi, Papá Uniforme, Bravo, Alfa Vitor, Upzulu 16, after conform flight plan route. Approach control frequency 120.8, squawk 5426. Okay, Jersey, Campinas, my level 360, right turn, direct to the AIL, Delta Alpha Echo Lima. Then Lima, Echo, Lima, Alpha, Upper Zulu, 10, and it's walking 5426. 424, Dael, Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha, after Motiva, Motiva Transition, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alpha. Approach control frequency 120.8, squawk 5426. Vou 2199, aciona a identificação, desça até 3 mil pés, ajustando 0 no 4. Mantenha a proa de Duna com high speed. Identificou 3 mil pés, na proa de Duna com high speed, 1 0 no 4, ajuste 2199, obrigado. Zero, pullback. Upper Zulu 16. Departure frequency 120.8. Walking 5426. Charlie 424, your departure procedure is dial with Motiva Transition, okay? Dial Delta Alpha Echo Lima departure, Motiva Transition, Mike Oscar Tango Victor Alpha. After departure, you will maintain the runway head until 2,000 feet, then turn right until dial. Then you fly Leda, Lima Echo Delta Alpha. Then you fly Motiva position, Mike Oscar Tango, Victor Alpha. After Motiva, up is 10, then as flag planning route. Escute Charlie, pro ideal 054. Ok, we got... After take off, right turn, after 2000 feet, direct to Dael, Delta Alpha Echo Lima, then Mike Oscar Tango Victor Alpha, Upper Zulu 10, departure frequency 120.8, and it's walking 5426. That's correct. Call me up to pushback and start up Charlie Cargo 424. Okay, we call for taxi Charlie 424 here. Para o tráfego 1759, está com 147, bloqueio pela 24 horas e 2 atrás. Para o 759, está autorizado o táxi de parte 1 ao táxi Índia, ponto 010, chame torre 1895, existe altímetro na 015. Mini 15 autorizado, Índia 1895, ponto espérago 1759. Salvador, tanto 64, bom dia. Tanco Zé Papá, autorizado João Pessoa, nível 170, decola 10, curva esquerda, saída Conde, via Golf 677. Controle Salvador, opera 120, decima 8, o transponder 54, 15. Estimativa autorizado para o 2796, João Pessoa, nível de voo 170, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, na Conde, 1208, 5415. 2796, procedimento correto, chão pronto, pushback, acionamento. Ficou travando pronto para pushback, acionamento 2796. Deixa eu por gentileza. Gol na 095, aguarda a cópia para a sair da árvore Elefa. Árvore Elefa, aguarda a árvore Elefa. Bom dia, Gol 1759, ponto de espera, onda 0, pronto. 1759, após a América na costa final, ele mantém onda 0. Após a América, autoridade aliada, mantém. 3-0, decola 17, curva direita, saída da El, Leda Motiva, via Pesulu, 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5431. Saída da El, Leda, Motiva, na aerovia Brasil 10, após Taubaté, após direto conforme a rota. The right ground 121, decimal 1. 121, decimal 1, back 59. Tango Eco, poderia continuar pessoas a bordo? Gente, acionamento, táxi, decolagem, chame torre agora em 1895, ajuste na 015. O azul 2796 para pushback, acionamento 43. 2796, estou autorizado, seu prontado. Livre 2796, repolheu a táxi. Good morning, Rick, TC9 is on the ground, taxi to the gate. América TC9, approve the taxi via Alpha Juliet Gate 11, April 1. Alpha Juliet Gate 11, April 1. Gol na 095, pronto, cópia. Dentro, seja 900. Autorizado com fim, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída Arbor Elefa. E a PSU 21. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5423. 10 autorizada, caso é Lefa, Zulu 2208-523-095. Olá, 095, atendimento correto, tem um pronto pushback para a meta. Pode lá. Decolada 119, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. 424 heavy, ready for pushback and start. Stand by to push and start. Stand by, channel 424 heavy. Você ligou 759? Bom dia, reparte externo. 2796. Está autorizado o táxi via parte 1, está 100, via quando 010, chame torre 1895, registro na 015, fica na realidade, dará passagem ao Boeing da América, na Taxi Alpha. Afirmativo, dá passagem ao América, na Alpha, e no ponto de espera 295. Voo 2199, está autorizado 2000 pés, LS X-Ray, aposta estabilizada. 2000, autorizado LS X-Ray, aposta estabilizada, 2199. Passando sobre voo, vai se afastar de Simba, o Mike Filha Romeu. Linha 312, livre pouso na 1-0, vento 0,70 graus com 3 nós, altímetro 1-0 no 5, chuva leve chegando já no meio da pista. Obrigado. Agora vento calmo. Tá, Romeu, Romeu, acho que abraço, prossiga. Tanto lá decolou de ferro de Jotaquim, mas tá com proa de ilha de maré. Código alocado é o 0202, Bravo. Código Bravo, ciente, copiado, 3 a bordo, ilha de maré, 500 pés. Reporta passando o farol da barra. É, autorizado, autorizado, direto cidade de baixo, então, Romero Cabravo. Tá bom. Juliette Romeu está se deslocando para o elevador Lacerda, próxima cidade baixa, após o porto, mais Juliette Romeu, 500 GS. Juliette Romeu, atento ao Romeu, acho que é bravo, 500 pés também. Ficará atento ao mesmo, mais Juliette Romeu. Acho que é bravo, atento ao Mike Juliette Romeu, 500 pés, prosseguindo para o elevador. É, está atento ao Romeu. 759, solicita, se possível, a morte, manda presente. Pode. Ok. Não é 6312, solo 23, livre à direita, solo 121, decimal 1. X-Ray 10, gol 2199. 2199, chama a torre 1895. 1295, 2199, obrigado. Onda 095, aguarda o push. Olha. Salvador, 6312, está autorizado a TRC Alfa, reportando o Juliette. Autorizado a TRC Alfa, reportando o Juliette, 63. 0, vento calmo. Livre decolagem azul 279. Gente, mais direto meu. Dá 3304, desça para 2000 pés, ajustando a 05, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Gostaria de estabilizar, 3304. Livre pouso na 1-0, segunda metade da pista molhada, vento calmo, altímetro no 0-5. 1-0-5, ajuste, livre pouso, pista no 0, sendo as condições da pista, 2-1-9-9, obrigado. 2-7-9-6, decolado aos 2-5, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Controle 1-2-0-8, o azul 2-7-9-6, obrigado, bom dia. 3-2-5, 1-2-5-1, boa. 759. Trulli Bush, azul 2796. Bom dia. Azul 2796, bom dia. Contato radar, submantendo 70, saída Conte. 2796, sessão ao 1970 na Conte. 3304, informo dois helicópteros próximo à duna, 500 pés, não interferem na aproximação. Sim, 6604. Mais 1095, creio que em torno de 3 minutos será autorizado seu push. Oi, também. Dando informações? Autorizado, 2796. 3102, Juliette 03. Juliette 499, solo 27, liga direita, solo 121, decimal 1. Direito 1211, 2199, obrigado. Para o táxi. Solo, Salvador, 2199, bom dia, ligou na próxima. 299, autorizando táxi Alfa, reportando o Juliette. Autorizado Alfa, reportando o Juliette, 299. 3304, torre 1895. 1895, torre 3304. Record call, Challenge 424 Heavy, ready for taxi. 44, escrito taxi, vai a Menembrum, taxi India, holding point, runway 10, contact the tower, 118, small 95, 28, 1015. Abram, India, runway 10, 18, decimal 95, Challenge 424 Heavy. Holding point, runway 10, contact the tower. Holding point, runway 10, we contact tower of 118 decibel 95, Challenge 424 Heavy. Salvador, copiou o Mike Ecochar? Copiado, Mike Ecochar. Avise e mantenha o 095. Suficiente, Mike Ecochar. Prosca Bravo, frequência livre. Paulo 2196, fica atento ao táxi do MD11, após ingresso a Juliette, posição 06. 2199, você após MD11, Juliette 06, 2199. Afirmativo, 2199. ISO 4299, increase to campaign, I select level 340, runway 10, right turn after departure, dial departure, after leader, e motiva transition. Saia up Zulu 10, for Bavi, up Zulu 16, after confirm flight plan route. Close control frequency 120, decimal 8, squawk 5427. Azul 4299, reach back, correct, come right to push and start. Gol 1095, agora sim, está autorizado. Push de back e acionamento, chegando pronto para o táxi. Pronto, táxi, vai lá. Contenção 1, canal 3304. Morning Tower Control, Challenge 424 Heavy. Holding point, runway 10, ready for departure. Charlie 424, line up and maintain runway 10. Line up and wait, runway 10, Challenge 424 Heavy. Salvador, Tan 3304, bom dia. 3304, está autorizado o táxi de Alfa, reportando seu Juliette. Alfa, onde está Juliette? Separado e pronto, X, Tango X. Charlie Cargo 424, cleared for takeoff, runway 10, wind 150 degrees with 5 knots. Clear for takeoff, runway 10, Challenge 424 Heavy. Juliette, 3304. 3304, ingresso Juliette, posto 07. Juliette, 07. 3304. 20.8, have a good flight. 20.8, channel 424 heavy. Good morning, departure control. Challenge 424 heavy, beginning 1500, climbing 2000. Fly direct to Leda, please. Roger, climb attempt flight level 360, direct tail position, Delta Alpha Echo Lima. Excelente, número 100. E Alfa, está voltando. Como 095, a gente mantenha no zero, informa o que será o número 2 de Salvador, rapaz, aeronave da outra pista. Frente Eco Tango Eco, temos aeronave à frente, na decolada à frente, na mesma saída, mantém a posição alinhada, estimado 1 minuto. Rádio, chama agora Aracaju, no 203. Aracaju, 203, obrigado, bom dia. O Eco livre decolar da 17, vento 150 graus com 7 nós. Prossiga.